E nessa bagaceira, a lua é nossa aliada. Depois o sol convida, mais um dia de balada. Faço convite pros meus frevos, hoje ninguém vai dormir. Eu vou borrar o seu batom antes de você sair. E se a noite virar dia, a gente vira o copo. Se sua mãe te perguntar, não existe hora. Cê tá comigo, tá em outra dimensão. Cê tá comigo, mas gostado proibidão. Cê tá comigo porque, porque cê gosta. Cê tá comigo porque eu te fiz a proposta. Faço convite. Hoje o frevo vai ser doido, eu tô sem limite. Vamos chapar o coco, aciona as mina. Tem social na house, nós patrocina. Altas lombras sem pause. Faço convite de novo, te apresento. O meu mundo é favela, chique, louco. Vida de vagabundo, nós tá que tá. De sona tá socado, de mulher tá lotado. Tá esparro, salve L.A. Tamo levando as donas, chega safari e traz aquelas onças. Então a noite é nossa, já fiz a minha proposta. Noite de frevo bagaceiro, eu sei que elas gostam. Faço convite pros meus frevos, hoje ninguém vai dormir. Eu vou borrar o seu batom antes de você sair. E se a noite virar dia, a gente vira o copo. Se sua mãe te perguntar, não existe hora. Cê tá comigo, tá em outra dimensão. Cê tá comigo, mas gostado proibidão. Cê tá comigo porque, porque cê gosta. Cê tá comigo porque eu te fiz a proposta. Ah, quando a quebrada dorme, os insano acorda. E eu refém desse flow, qualquer hora é hora. Faz um brinde pra saúde que nunca acaba. Combina carro baixo e salto alto na balada. E os rodão que esparra, roubamos a atenção. É que nas curvas do seu corpo eu perco a direção. E na suavidade desse som que treme a cidade. Mais amor, mais dinheiro, prospera sem idade. Quer parar? Tô pra continuar. Humildade de berço, paz pra celebrar. Vida de boy, Cinderela tá com nós. Hoje eu tô pro crime, vem fazer parte do time. Faço convite pros meus frevos, hoje ninguém vai dormir. Eu vou borrar o seu batom antes de você sair. E se a noite virar dia, a gente vira o copo. Se sua mãe te perguntar, não existe hora. Cê tá comigo, tá em outra dimensão. Cê tá comigo, mas gostado proibidão. Cê tá comigo porque, porque cê gosta. Cê tá comigo porque eu te fiz a proposta. Carreta lambendo asfalto e a fama que ela sonha. Nessas savanas felinas querem ser as minhas damas. Deixa os tribal em mim enquanto a mata floresce. E se hoje eu posso nos frevos, as mina tudo enlouquece. Nara, engata, menina abusiva, gostosa, atiça, arranca meu coração não. Seu convite aceito, traz minha felicidade. Satélite registrou, nós nas ruas da cidade. Faço convite pros meus frevos, hoje ninguém vai dormir. Eu vou borrar o seu batom antes de você sair. E se a noite virar dia, a gente vira o copo. Se sua mãe te perguntar, não existe hora. Cê tá comigo, tá em outra dimensão. Cê tá comigo, mas gostado proibidão. Cê tá comigo porque, porque cê gosta. Cê tá comigo porque eu te fiz a proposta.